4 horas, galeão. 143, 4 horas, galeão, autorizado, táxi Satão, ponto espera da pista 0, repate 1, índio, no ponto espera, reporte pronto, não escuta. Civilizante, reporte para ingresso, 3-0. A 3601 autorizada em área de decolagem 10, vento 1190 graus 10, nós a gente altímetro 908. Febre decolagem 10, 3601. Meia 1, chame Recife, frequência 128, décima 3, 5, perna 123, décima 80, cordeiro módico, comigo. 2835, 2380, boa. A 3601, decolada de 41, chame o controle salvador na frequência 120, décima 80. 1208, 3601. Controle salvador, 3601, bom dia. 3601, contato radar do colégio, sua via São Bruno, para o nível de via 360. Via São Bruno, 360, 360. 3601, me chamo Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. É 128, decimal 35, secundária 123, decimal 80. Ok, 128, 35, 23, 8. Retorno 961 para o Galeão, a Westcop prepare sair da São João. Para a Copa autorizado, o senhor vai estar Bravo Golf Lima, e eu tenho o 44, Serra Golf Romeu, 1-9-8-5-7, Mão Sul. Nível de voo autorizado 360, saída São Rumo, no Lida Tóquio, da Costa do Chama 0, com a primeira curva à direita. Transponder 5270, controle Salvador opera na frequência 1-20-80. Para Serra Bravo Golfo Lima, ambos de Lopas 4, Serra Golfo Romeu, Antena 9857, Monstro, Samuolo, Luiz Antônio, toque. Curva à direita 15270-1208 é o controle, com 961. Pro 961 no cotejamento está correto, posição 09, chame pro. Agora próximo. Autorizado, chame pronto na posição 09. 300, obrigado. Salvador, bom dia, Xanem 6075, tem essa informação aqui, localização Congonhas. O Xanem corrigindo 6075, a informação em curso no momento, Mike, agora se copia total e saída São Bruno. Quem de São Bruno vai copiar Mike 6075. Voo 229, número 2, copia a guarda, prepare saída São Bruno. São Bruno. Xenemia 075, autorizado observador para Serra Bravo, Serra Papá. Linha, eu peso 110 por base, eu peso 16 após MUF, DCT Confins, DCT Chomod, eu peso 30 em Tite. Peso de voo autorizado 360, saída Salvo Uno, Leda, Módiva. Decola da pistola 10, com primeira curva à direita. Transpondo 5266, o consumo de Salvador opera na frequência 120.80. Autorizado nível de voo 360 para São Paulo, Congonhas, Atesolo 10 até Pobase, Atesolo 16 até Posmo, DCT Confim, DCT Chomod, Atesolo 30 até Entite. Saída Sango, Uno, Leda Mótiva, decolando da 10 com curva direita, acionando 5266 no transponder e 120.80, controle de saída, Xanemia 075, a nossa posição de estacionamento 06. Xanemia 075, com licença, posição 06, chame pronta. Cumprimento está correto. Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva à direita. Transponder 5271, controle Salvador, opera na frequência 120.80. Autorizado o voo 229, São Paulo, outro plano. Transpondo, liga, transpondo 0, 4, transpondo 1, posso, transpondo 5. Zona 229, saída São Juan, Oleta Mótila. São Juan, Oleta Mótila. Zona 229, o estacionamento está correto na posição 08, chame pronto. O Gol 9961 está no norte para 37 km. Gol 9961, direciona chame pronto, táxi na posição 09. 075 para o acionamento na posição 06 e posterior pushback. Acionamento autorizado, chame para o zero push. Autorizado, chame para o push, 6075. Para o táxi, gol 961, táxi 143, a bordo 623, alterna Campinas. Salvador, é o Papa Romeu, o Golf, S-Wave 4. Prossiga. O Golf S-Wave 4 solicita autorização para reboque. Ele se encontra no pátio 3, posição 1 no Lima. Para o reboque seria para a posição 11, no pátio principal. Autorizado, Golf S-Wave 4, chame o saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Irá chamar na saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Obrigado. Ono 91 decolado. Ono 5, chama o controle Canadá 1208. 208, com a aula, bom dia. Bom dia. Somo 961, contato radar de decolagem, subo para o nível 360, direto Lisa. 360, aprende Lisa, decolagem 1. Oficialmente para ver. 1258. Taxi autorizado para a porta de espera, já está adicionando o taxi índio, o porta de espera chama pronto, que é ligar no 09, chama 0055. Chamei 075 autorizado a linha de colapso no 0, 8, 9, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8. Autorizado, chamo táxi 6251. Pelo 229, autorizado a linha e uma vez que estou zero. Bruno 961, me chamo Justiça, frequência 1-2-8, decimal 3-5, secundário 1-2-3, decimal 8-0. 2-8-3-5-1-2-3-8-0. Bom, Marta 1, até um bom dia. O Chanel 1075, decorado aos 22, chama controle Chanel 1-2-0-2-8. Tem contato radar decolado, comentário nível 360, via São Bruno. 360, via São Bruno, 1-3-4-9, autorizado, Salvador para Serra, Bravo, Romeu, Juliette, via peso no 4-4, nível de voo autorizado 3-0, saída São Bruno, Leda, Bóquio, decola da pistola 0, com primeira curva à direita, transponder 5401, controle Salvador, opera na sequência 1-2-0-8-0. Oxené 6251, autorizar parte do pé, o ponto de espera da pistola 0, via parte 1, ainda no ponto de espera, chame pronto na escuta, ajuste a cilindro na 08. O Wolf X-Ray Uniforme mantém a posição antes do ingresso do pátio principal. Wolf X-Ray Uniforme copiou a torre Salvador. Frente Golno 229, aeronave decolou à frente para o mesmo destino inimigo. Por gentileza, aguarde mais 2 minutos. O Golf X-Ray Uniforme copiou a torre Salvador. Golf X-Ray Uniforme não copiou a torre Salvador. Mantenha a posição antes do pátio principal e peço por gentileza que mantenha a escuta permanente. Sim, esse foi uma falha aqui, eu estava copiando, porém não consegui trazer. Olá, Salvador, Alfa e SW Whisky. Pátio 3, azul. Alfa Yankee, o uísque da azul, precisa. Solicito autorização para reboque para o pátio principal. Eu me encontro na posição 4, Romeu, direção ao Finger, que não me passaram ainda. Eu falo para a senhora em seguida. Reposta ingresso no pátio principal, Alfa Yankee, o uísque com alguém que solicita parque. Positivo. Autorizado pela 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 5 nós. E o decolagem, vou 2, 2, 9, 5, 0. Torre, Xané, 6, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 5, 1, autorizado a alinhar e manter pistão no 0. Alinhar, manter pistão no 0, 6, 2, 5, 1. Livre Sanat está em prontax. O Wolf X-Ray Uniforme autorizado ingresso para o principal reporte externo do reporte no gate 11. O Wolf X-Ray Uniforme está autorizado e irá reportar no final. Decolado aos 28, chame controle Salvador na frequência 120.080. 220, bom dia. Gol 229, contato radar decolagem Subazul, São Nuno, Carlos 360. São Nuno, 360, gol 29. Ligado na cabeceira 10, aproximadamente por 2 minutos. Oscar Charlie Delta, prossiga. Charlie Delta, solicito autorização de reporte da posição 13 para a posição número 7, mate principal. Aguarde, Oscar Charlie Delta, como número 2 no setor. Positivo, senhora, mantendo escuta, senhor, mantendo a ordem. Iniciando push em direção ao pátio 3, posição 9. Você precisa reportar para cruzar o pátio principal? Afirmo, reporte em direção ao pátio principal, o Alfa Yankee Whiskey. Positivo, reportará para entrar no pátio principal. Xenia 251, autorizada, colagem sistema 0, vento 1, 0, 0, grau 0, 5, 2. Xenia, colagem 0, 6, 0, 6. Três, quatro. 49, autorizado táxi até o ponto de espera da pistola 0 via Índia, no ponto de espera chame pronto, não me escuta. Voo no 349. O altimetro no 08. Ela é 62 segundos decolado. Aos 32, chame controle salvador na frequência 120 decimal 80. 1208, excelente dia, bom dia, Marcelino. Obrigada. Controle, muito bom dia. Chame 6251. Eu chamei 6251, contato radar de colagem subazia, sou Runo para o nível 360. Dia São Paulo, 360. Alguma chance de valer dessa vez? Deixa eu responder a via número 2. Sim, 6251. Número 251, cruzado nível 050, boa letra. 250, boa letra, 6251. Boa tarde, bom dia, autorizada em área de colapso, estima 0, vento no 00 para 07 mais, a gente altímetro no 0 no 8. Chame Recife, frequência 128, decimal 35, contorno 123, decimal 80. 28, 35, 23, 28, 229, bom dia.